O Emir de Mergui me falou no início do programa, nesta canção solene, que excluísse o máximo da citação do seu modo. Mas ele contrariava automaticamente, inclusive, uma determinação minha dentro da própria rádio ligadora. Não se pode deixar de dizer o autor, o homem que queima as pestanas, o homem que faz a música, que faz a letra. Por isso que eu não posso, caro Emir, atender o seu pedido. E vou convidar mais uma vez o Edeimar Machado, Machadinho, agora para triunfal consagração, canção que tem letra e melodia de Emir de Mergui. Convido o professor Isoca para o acompanhamento ambiente. Triunfal consagração. Dois rios deixo namorar, ó cidade idolatrada, todo mundo te quer ver. Leva tempo muito longo, se começa um mocorô, a louvar te cantarei. Porque tens tanta beleza, penso até que a natureza tem predileção por ti. Andei por outro recanto, fui olhar os teus encantos, as que existem por aqui. Qual morena sem vaidade, mais bonita de verdade, nos cabelos de uma flor. Cada vez que um ano passa, tens mais vida, tens mais graça, cantarei do meu amor. Uma prece comovida, fiz por ti, terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, no porvir maravilhoso. Num porvir maravilhoso.